Boa noite. Morreu Nelson Mandela. As 32 seleções do Mundial 2014 já encontraram um grupo. E o filme Velocidade Furiosa 7 tem produção suspensa. Estes são alguns dos títulos e algumas das notícias que vamos hoje abordar em Antena Web Informação. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Morreu Nelson Mandela. O falecimento deu-se ontem na capital sul-africana, Joanesburgo. O líder revolucionário, que liderou o país entre 1994 e 1999, faleceu ontem aos 95 anos de idade, em Joanesburgo. O presidente nasceu em 18 de julho de 1918 e faleceu então ontem devido às complicações de saúde que já se tinham arrastando há mais de um ano. Aliás, os últimos meses, desde setembro de 2013, que Nelson Mandela estava internado no hospital da capital sul-africana, nos cuidados intensivos, e estava então sob vigilância permanente, como já disse, devido ao seu estado de saúde que se havia agravado nas últimas horas, ontem, resultando então no seu falecimento. Nelson Mandela liderou o país, como disse, entre 1994 e 1999, um ano depois de ter recebido o Prémio Nobel da Paz, ou seja, em 1993. Ele foi o principal líder da resistência mundial contra a segregação racial. O apartheid começou em 1948 e desde o princípio que Nelson Mandela se mostrou contra esta lei de segregação racial imposta pelo Partido Nacional da África do Sul, que ganhou as eleições nesse ano de 1948. De resto, foi em 1941 que Nelson Mandela iniciou a sua vida política, começando primeiro por ser um universitário, advogado e depois, então, um político ativista. Esteve preso, julgado à revelia em 1963 e acabar-se por se tornar, aliás, no preso político mais famoso do mundo, por assim dizer. Foi libertado e continuou a sua luta pela raça negra. De resto, ele foi o primeiro presidente da África do Sul como país livre, em 1994. A abolição do apartheid não fez com que, até 2009, continuasse a assumir uma postura de liderança e de enorme atividade com respeito ao respeito pelos direitos humanos, algo, uma lei internacional, uma Constituição Internacional que foi, entretanto, escrita e elaborada. Deixou esta atividade em 2009, aliás, já então com 91 anos e com um estado de saúde a degradar-se, como é lógico, como é habitual. Faleceu então ontem aos 95 anos. As homenagens sucederam-se um pouco por todo o mundo. A liberdade e o mundo estão de luto, escreve, por exemplo, o jornal Diário de Notícias, que esta manhã dedicava um largo espaço à vida e à carreira política do líder sul-africano. Dia 18 de julho é, por isto mesmo, o Dia Internacional Nelson Mandela pela Organização das Nações Unidas, instituído para homenagear não só o líder sul-africano, mas também a sua postura, o seu ativismo e, de certa forma, também todos aqueles que vão lutando por uma igualdade, no caso específico, racial. Nelson Mandela, então, deixou ontem a vida com 95 anos de idade. E até 2030, a África, ou melhor, o continente africano, terá mais milionários. E de que maneira? Só em três países, como Angola, Nigéria e Quénia, o número de milionários mais do que duplicará. Estas são as perspectivas da New World Wealth, que dá então conta, segundo dados com o Banco Mundial, dá conta de que no mundo, o número, aliás, de milionários deverá mais do que duplicar em três países da África, do continente africano. Para terem uma ideia, um destes países é Angola. Não é o que mais aumenta, mas é um dos que mais aumenta. Deverá passar para 144% em 2030, ou até 2030, a mais do que aquilo que há atualmente. Mas a consultora sediada no Reino Unido, citada pela agência de notícias Bloomberg, não adiantou quantos milionários existem no país Angola. Já quanto ao Quénia, existem 15.700, mas ainda assim, o número deverá então chegar aos 43 mil aproximadamente. Ou seja, um aumento de 170% face ao presente. Com respeito ainda ao país com mais milionários do mundo, o que prova que os números estatísticos valem o que valem, é que o país que com mais milionários do mundo vai aumentar ou deverá aumentar até 78%. Não chega aos 100%, mas assim a África do Sul tem 86 mil milionários, isto no tempo presente. E as famílias das 33 vítimas mortais no acidente do passado sábado na Namíbia poderão não chegar a receber a indemnização pela morte dos familiares. No caso dos países que estão inscritos e que assinaram a Convenção de Montreal em 1999, as companhias aéreas, em casos de acidentes com vítimas mortais, têm que pagar uma indemnização às famílias, que no caso está avaliada em 127 mil euros, arredondando para a moeda europeia. Mas, aliás, destes países está inscrito Portugal. Portugal que assinou com outros cerca de 60 países este acordo em 1999 na cidade canadiana de Montreal. O que acontece é que Moçambique não está, ou seja, Moçambique não assinou esta convenção. E por isto, a companhia aérea LAM, as linhas aéreas moçambicanas, não estão abrangidas por esta obrigatoriedade. Tal só aconteceria se o avião, partindo de Moçambique, fosse de alguma companhia aérea ou transportadora que tivesse assinado a Convenção de Montreal. Não sendo o caso, digamos que esta indemnização está em risco, por assim dizer. Antes que o caso chegue aos tribunais, alguns analistas acreditam que a LAM, as linhas aéreas moçambicanas, deverão assumir a responsabilidade e cobrir então a indemnização. Ainda assim, uma obrigatoriedade que tem de ser cumprida, independentemente de estar ou não, ou de ter ou não assinado a Convenção de Montreal, que é o pagamento em uma semana, em 15 dias, peço desculpa, de 18 mil euros com respeito a custos necessários, no caso, por exemplo, a transladação de corpos para os respectivos países, como é o caso dos 7 portugueses. Aliás, para os 7 portugueses está a ser pedido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros escovas de dentes, radiografias dentárias ou sinais identificativos no corpo das 7 vítimas para que estas possam ser mais segura e facilmente identificáveis. Foi o que relatou Isabel Nunes, viúva de António Silva Nunes, de Estarreja, Aveiro, que deu conta ao Correio da Manhã do pedido que lhe foi feito, a ela, e segundo foi possível apurar, às famílias dos restantes 6 portugueses que faleceram num acidente de avião que na passada sexta-feira, ou seja, há uma semana atrás, desapareceu dos radares na Namíbia, onde viria a ser encontrado mais tarde, completamente carbonizado, aliás, completamente ardido, bem como a constatação de que não havia sobreviventes. Recordo, seguiam nesse avião, no voo LM470, que partiu de Moçambique, das linhas aéreas moçambicanas, seguiam 33 passageiros e tripulantes, 33 pessoas entre passageiros e tripulação. Destas 33 pessoas, 7 eram portugueses, todos passageiros. Como já disse, não houve nesse acidente sobreviventes. Já estão encontrados os 8 grupos para o Mundial 2014 que se vai realizar no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de julho. A cerimónia de seleção dos 8 grupos realizou-se hoje na costa do Sergipe, no Brasil, onde está a delegação da FIFA para o Mundial 2014. 8 grupos, 32 seleções, muitas curiosidades pelo caminho. Por exemplo, Portugal vai ter 3 representantes nos bancos. Irão, Grécia e Portugal. Simultaneamente, há 2 irmãos que se vão defrontar um contra o outro. É possível. Digamos que Kevin Ponce Boateng nasceu no Ghana, e de onde é, aliás, originária a sua família. Já Boateng, Jerome Boateng, nasceu na Alemanha e é a seleção da Alemanha que vai representar. Os alemães vão já contra o Ghana no grupo de Portugal, curiosamente. Na altura em que Portugal vai jogar contra os Estados Unidos na segunda jornada. Ora, e os Estados Unidos, que são o país que mais quilómetros vai percorrer para realizar a fase de grupos, um total de 5.600 quilómetros. Vai primeiro à cidade natal, vai depois a Manaus, defrontar Portugal, e por fim joga em Recife para a terceira ronda deste Mundial. Ora, estão então os 8 grupos definidos. Vamos às nomeações, por assim dizer, vamos dar a referenciação de todos os grupos. Grupo A, Brasil, Camarões, México e Croácia. Grupo B, Espanha, Chile, Holanda, aliás, Austrália e Holanda. Grupo C, Colômbia, Costa do Marfim, Japão e Grécia. No grupo D, Uruguai, Itália, Costa Rica e Inglaterra. Aqui um incidente porque a Itália caiu inicialmente no pote 4, saltando depois para o pote número 2. No grupo E estão Suíça, Equador, Honduras e França. É o país com mais azuis. Grupo F, Argentina, Nigéria, Irão e Bósnia-Herzegovina. No grupo G, Portugal, Alemanha, Estados Unidos e Gana. E por fim, no grupo H, estão a Bélgica, a Argélia, a Coreia do Sul e a Rússia. O Mundial, como disse, tem início no dia 12 de junho, num jogo que se vai realizar em São Paulo pelas 17 horas, segundo horário local. E vai então acabar no dia 13 de julho, no remodelado estádio do Maracanã, no Brasil. É mais um dos mundiais, mais um dos eventos esportivos que chama a atenção numa altura em que, curiosamente, já se fazem os preparativos para também a realização dos Jogos Olímpicos 2016, também a realizar no Brasil. Para fechar o Antena Web Informação desta sexta-feira, digo-lhe que a rodagem do filme Velocidade Furiosa 7 foi suspensa pela Universal Studios. O comunicado foi deixado hoje à imprensa e tem diretamente a ver com o falecimento de Paul Walker, que no passado dia 30 de novembro, ou seja, no passado sábado, faleceu num acidente de viação. Ele era um dos protagonistas deste filme e desta saga que, como já disse, então já vai na 7ª temporada. A Universal Studios esclarece que, neste momento, o importante é dar apoio à família de Paul Walker, bem como à família de Velocidade Furiosa. Não está previsto nenhum adiamento do lançamento do filme, que deverá chegar então em julho de 2014, mas, para já, a Universal Studios não descarta essa possibilidade. Não confirmando se há ou não alteração de data, diz que é preciso parar um certo tempo para avaliar todas as circunstâncias e também as hipóteses de franchising. Digamos que esta Velocidade Furiosa tinha como um dos principais protagonistas Paul Walker, de 40 anos, que faleceu no passado sábado no acidente de viação. O carro em que seguia bateu brutalmente, seguindo-se depois um incêndio. Quer o impacto, quer o incêndio subsequente foram as causas da morte do ator de 40 anos, segundo revelou então o resultado da autópsia divulgado ontem. E o Antenor Informação fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.